você dizer. Para Lara Loura Lisa. Eu duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Eu duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. É gravador, grave, gravura. Se você quiser, eu falo. Gringo, vivo, prego, gago, gaveta, gato e gordura. É careta, caricatura. Balança, peso e baniza. Recebe, paga e indeniza. Cante pro povo entender. E duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Eu duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Eu duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Puxa a penda, arranca o toco, mergulha na pororoca. Faz o risco, deixa a broca. Dá mais, dá menos, dá pouco. Pega a palha, tira o coco. Vista a calça e a camisa. É chuva, sol e a brisa. O A, o B e o C. Duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Eu duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. Eu duvido você dizer. Para Lara Loura Lisa. E a dedé, munha, que é mão, é vagão, vago, regue, vela. Escanso, peixe, badela. Figo, bofe, coração. E a sua nota é sertão. Ana Maria Rios, é Paula, Paulina e Genilza. Mesa pra ti com meio de